vecino. Quando entro na quebrada, senti um frio na espinha. A tua sorte foi lançada. O aço é frio, o sangue também. Eu passo o dedo no gatilho, se tu gritar por alguém. Me passa tudo que você tiver de valor. Ou eu te mando pra todo mundo se sentir alguma dor. Essa lei do lugar onde acontece de tudo. Que alguém viu melhor ser cego, surdo e mudou. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! O sangue vai escorrer pelo chão. Tenha certeza, ninguém vai te estender a mão. Aceitar o conselho, sai correndo, meu amigo. E se tiver sorte, vai dobrar a esquina vivo. O silêncio é o que? Espera que? Tem amigo com brisa, dentro duro sempre vai cair. O silêncio é o que? Espera que? Tem amigo com brisa, dentro duro sempre vai cair. O silêncio é o que? Espera que? Tem amigo com brisa, dentro duro sempre vai cair. O silêncio é o que? Espera que? Sempre vai cair. Silêncio é o que? Espera que? Quem tem a língua comprida, dedo duro, sempre vai cair.